com esta solução abre-se um novo ciclo? Abre, de qualquer das maneiras, um novo ciclo cheio de interrogações, mas um novo ciclo em qualquer dos casos. Com esta solução está em cima da mesa e é mais que provável e tem que ser feita uma reformulação da Constituição? Não, a Constituição permite e responde, ou tem respondido ao longo destes 40 anos, quase 40 anos, a praticamente todas as necessidades do país, todas as mudanças, a todos os ciclos, e não creio que seja necessário qualquer alteração da Constituição. Por outro lado, como os partidos andam sempre permanentemente desavindos, não é? Nomeadamente agora, nunca haveria uma maioria de 2/3 para fazer a revisão, não é? E, portanto, não nos devemos preocupar com isso. Com esta solução e com este ambiente criado, corre-se o risco de haver uma paz podre entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? São apenas 2 meses mais, ou pouco mais de 2 meses, não é? E, portanto, não creio que haja um grande significado no facto de que o Presidente da República ter um projeto político e o Governo do Partido Socialista ter outro, muito diferentes. Se fosse durante a legislatura, isso podia ter efeitos negativos, nomeadamente porque quer um lado, quer outro, não são muito flexíveis, não é? Agora, como é 2 meses e tal, não creio que isso seja um problema. Como instituição e como pessoa, o Presidente da República sai enfraquecido? Sai, claramente, não é? Porque não previu o que ia acontecer e não era difícil de prever, portanto, eu sempre disse isso, mesmo antes das eleições de 4 de outubro, de que eu preferiria e acharia que o Presidente da República o devia ter feito, promover um encontro entre os dois líderes dos dois maiores partidos como primeira ação pós-eleitoral, no sentido de criar um acordo possível que seria uma maioria, a maior maioria possível, uma maioria de 70%, que era desejável para que houvesse uma política de médio prazo constante, que não se alterasse frequentemente ou muito frequentemente, como tem acontecido no passado e como pode acontecer com esta maioria, que é uma maioria que dividiu o país praticamente a meio, 50% por cada lado, o que não é desejável para fazer as mudanças que o país necessita, não é? Claro que o Presidente da República ou não o previu ou não quis, e portanto abriu as portas à solução que está agora no terreno e que é essa que vamos ter que conviver nos próximos tempos, não é? Para o próximo Presidente da República a tarefa não vai ser fácil? Presumo que não. Presumo que não, por duas ordens de razões. A primeira é a da estabilidade. Saber se os partidos à esquerda do Partido Socialista, que nos acordos feitos revelaram alguma desconfiança, não é? E que têm projetos políticos que podem não ser muito realistas em relação às dificuldades que o país enfrenta, nomeadamente financeiras e económicas, e o próprio Partido Socialista, que é um partido mais do sistema, não é? Mais defensor da União Europeia, das ligações ou das responsabilidades internacionais de Portugal, e portanto, há ali uma clivagem evidente entre o PS e os três partidos à sua esquerda. Se isso vai ser um problema e conduza, digamos, a divisões e a lutas políticas no futuro, não sabemos. Para que este governo possa durar por toda a legislatura, vai ser preciso muita capacidade de todos os partidos de cooperarem, de se entenderem, de dialogarem, sem posições muito rígidas, não é? Porque as posições rígidas acabam por levar aos desacordos e, portanto, a acabar com esta solução. Não sabemos, mas não é difícil prever algumas das contingências futuras, não é? Uma delas, é evidente, está nos acordos que vão ser devolvidos às famílias portuguesas, aos reformados e ao fator trabalho, dinheiro que foi cortado no passado recente. E isso, naturalmente, é positivo para as famílias e é positivo, eventualmente, para a economia do mercado interno. Só que o país não pode pensar que o mercado interno vai ser a solução para a crise económica e financeira. Não vai. Nós precisamos de aumentar as exportações pelo menos para 65% do PIB, e está em 40%, portanto temos que crescer pelo menos 50%. E eu não estou certo que isso esteja a ser visto com clareza pelo governo do PS atualmente. Por outro lado, o PS sempre teve, e eu sempre critiquei isso, continuo a fazê-lo, uma certa política da facilidade, não é? De pensar que com facilitismos que as pessoas às vezes aceitam ou até preferem, porque não dá menos trabalho, mas que raramente são a solução correta, não é? E eu já comecei a verificar, nomeadamente nestes dois dias que o governo leva na Assembleia da República, a criação de leis com as quais eu estou em profundo desacordo, por se alterarem leis que ainda são recentes, não é? Nomeadamente sobre os exames, quer de professores, quer de alunos. Nós não podemos viver permanentemente em haver um governo que tem uma política e chega outro governo que tem uma política totalmente oposta, não é? Isto destrói o país, porque não podemos passar a vida a passar da direita para a esquerda, do norte para o sul. Provavelmente era no centro que estariam as soluções, ou pelo menos quem vem e chega ao poder, como acontece agora com o Partido Socialista, devia ter respeito pelo que os outros fizeram. E só mudar quando se verificasse que era absolutamente essencial. E mesmo assim, depois de um debate intenso, no sentido de tentar ganhar todos os partidos para se entenderem, não é? Para que depois as leis perdurem algum tempo, 10 anos, assim não, andamos a mudar leis todos os 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, e isso está a destruir o país. A campanha está a decorrer, com tantos candidatos à esquerda, os independentes acabam por estarem afunilados no seu peso eleitoral, e isso penaliza. Estão afunilados, mas não é por serem muitos, isso seria até positivo, é porque são candidatos partidários, à esquerda, essencialmente, os três candidatos da esquerda são candidatos dos partidos, dois da esquerda, um centro-direita, e isso é que faz a diferença, porque as candidatos independentes, como é o meu caso, são praticamente perseguidos nos meios de comunicação social, não é? Os jornalistas e as redações dos jornais, dos meios de comunicação, quase sempre têm pessoas dos diferentes partidos, do PS, do PCP, do Bloco, do PSD, e cada um, dentro do meio de comunicação, da televisão, da rádio, do jornal, defende, enfim, os seus candidatos do partido. Em relação aos candidatos independentes, todos estão de acordo em não permitir o acesso aos meios de comunicação. E por isso disse-me queixo, porque sendo eu um candidato que de longe mais defendeu coisas muito concretas, que mais esclareceu os portugueses sobre a sua orientação, a minha orientação, que não quero enganar as pessoas, digo ao que venho, como estou a dizer-lhe aqui assim, os outros escondem aquilo que querem fazer ou que vão fazer, com uma conversa meio redonda, mas os meios de comunicação quase sempre dão uma divulgação a essas posições, enfim, que não são posições fictícias, chamamos-lhe assim, e raramente permitem que eu exponha os meus pontos de vista, as minhas propostas e as minhas ideias, não é? Isso, principalmente no que concerne às televisões, é fatal, não é? Estamos a lutar contra isso, mas tenho consciência da dificuldade. A ética política neste momento é um problema? É, a ética política, a ética económica, a ética financeira, a ética comportamental, todas essas éticas estão em crise em Portugal. A corrupção é o resultado disso, a naturalidade com que hoje pessoas que estiveram ou que estão em altos cargos do Estado, e até em altos cargos das empresas, não é? Dos grupos empresariais maiores do país, verificamos que a seriedade, a honradez e a ética não é o seu forte, pelo contrário, é a obsessão com os ganhos pessoais, os ganhos para o partido, porque a gente nunca sabe muito bem que parte da corrupção vai beneficiar os partidos ou que parte da corrupção vai beneficiar a pessoa individualmente, e eu digo que vai beneficiar certamente os partidos muito, por uma razão muito simples, porque se eles não fossem beneficiados, eles insurgiam-se contra isso, e estavam na primeira linha da defesa de uma renovação ética do país, mas pelo contrário, eles negam isso, basta ver o que está a acontecer presentemente com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, em que pessoas altamente qualificadas do Partido Socialista, do topo do Partido Socialista, sistematicamente vêm defender alguém que está a ser acusado pela justiça e que, mais do que acusado pela justiça, qualquer pessoa com bom senso conhece que ele contribuiu e de que maneira para a destruição da economia portuguesa, não é? E, portanto, independentemente de ser juridicamente culpado ou não, é culpado politicamente, porque conduziu o país para a crise financeira, para a perda da independência, ficámos dependentes do exterior. Não há nada pior para um país que não ser independente. E tudo isso aconteceu sob os olhares do Partido Socialista, que se recusa ao longo destes anos já 4 anos passados, que se recusa a reconhecer os erros, que seria a melhor forma de ultrapassar isso, que é penalizado eleitoralmente por não reconhecer isso, e os portugueses, uma parte grande, sabe o que se passou, e de os mais altos quadros do Partido Socialista andarem a fazer visitas primeiro à prisão, depois à casa, depois aos jantares e aos almoços, com uma demonstração, para mim, chocante, de falta de ética. Os candidatos à esquerda podem ser penalizados com este desenlace governativo, desenlace político? Eles tentam não ser, por isso é que se apresentam como se fossem independentes do partido. É evidente que não são independentes, mas mesmo que o fossem, de facto não era agora que eles poderiam, digamos, distanciar dos problemas da governação anterior do Partido Socialista. Teria sido na altura, como eu fiz, como eu pus, dentro e fora do partido, há uma governação desastrosa, que foi e que se demonstrou ter sido desastrosa. Nessa altura que era muito importante que eles tivessem dito ao que vinham, tivessem criticado, tivessem contribuído de alguma maneira para a defesa da decência, da honradez, na política portuguesa. Ora, eles não o fizeram nessa altura. Pelo contrário, aproveitaram a governação dessa época para cargos institucionais, políticos, quer no Parlamento, quer fora dele, muitas vezes até com parte da relação de interesse entre a política e os negócios, porque ao mesmo tempo que eram, num caso pelo menos, presidentes de uma comissão da Assembleia da República, tinham interesses em empresas privadas do mesmo setor. Outros, enfim, usavam a sua posição política para estarem permanentemente na comunicação social, para fazerem a sua propaganda a anos de distância, sem nunca terem criticado, condenado ou se batido por essa decência e por essa honradez. Agora, claro, agora somos todos puros, não é? Somos todos muito interessados e muito honrados e muito generosos e muito defensores do interesse nacional, mas também não dizem como é que o interesse nacional se consegue defender, ou como é que a economia pode crescer, ou como é que se criam empregos. Mantêm o segredo sobre todas essas coisas e eu sou o único candidato que apresento propostas em todas essas áreas, não é? Sendo esses candidatos apoiantes e de certa forma ligados a determinados partidos, a isenção do Presidente da República cada vez está mais posta em causa? Está. Essa, aliás, é uma resultante natural de todos os Presidentes da República no passado, com exceção dos Nolianos, mas isso foi numa época muito diferente, terem sido eleitos pelos partidos, não é? Isso é facto. Os portugueses têm dado o seu voto aos partidos, apesar de uma percentagem enorme dos portugueses dizer que não quer nada com os partidos e ter a consciência de que os partidos têm sido os coveiros da nossa democracia. Por um lado, porque elegem pessoas que não são escolhidas pelo povo, mas são escolhidas pelas direções partidárias, nomeadamente para a Assembleia da República. Porque a Assembleia da República depois não defende o povo e os eleitores, mas defende as hierarquias partidárias, que os escolheu, paga-lhes na sua defesa, e portanto depois não há verdadeira fiscalização dos governos, existe uma certa governamentalização do regime, quem manda é o governo, não é? Porque a Assembleia da República não faz nada. Agora, por exemplo, o Partido Socialista reivindica que a sua legitimidade vem da Assembleia. Bom, isso seria verdade, ou totalmente verdade, se os deputados que estão na Assembleia tivessem sido escolhidos pelos portugueses. Só que não foram. Foram escolhidos pelo Dr. António Costa e foram apresentados em listas fechadas aos portugueses que votaram não neste ou naquele candidato, mas na lista. Ora, assim sendo, é evidente que os deputados não querem saber do que é que pensam os seus eleitores, não vão junto dos eleitores debater as suas ideias, até porque não há eleitores, grupos de eleitores identificados com cada candidato, se fosse voto nominal. É evidente que cada eleitor, 80 mil eleitores, mais ou menos, teria um candidato, e o candidato dirigia-se a esses 80 mil. Com o sistema que está, ninguém se dirige a ninguém, porque não representam verdadeiramente ninguém. Ora, portanto, existe uma fragilidade no apoio, ou digamos, na legitimidade dos governos, pelo facto de eles não serem fiscalizados para a Assembleia, bem, pelo contrário, têm na Assembleia, digamos, ajudantes, mais do que deputados independentes, autónomos, dos governos, não é? A sua candidatura está em curso, está na estrada, que feedback está a ter e já agora, relativamente ao sucesso ou insucesso, o que é ter sucesso nesta candidatura e quantificando em números, qual é o objetivo e a meta? Bom, sucesso é ganhar as eleições, não há um segundo sucesso nesta candidatura. Há um segundo objetivo que eu sempre tive na minha vida política, que é fazer pedagogia junto dos eleitores, junto dos portugueses, sobre as qualidades do país. Já, nós temos um grande país, temos um país com pessoas de grande qualidade, nos mais diversos setores da sociedade, seja nas universidades, seja nas empresas, seja nos sistemas de investigação, nos laboratórios, temos gente de grande qualidade, em Portugal e no estrangeiro. Temos um país com uma posição geográfica única, excelente, um país que está no centro do Ocidente e junto às rotas do Atlântico, que é um benefício económico que, se fosse aproveitado, era excelente. Temos pessoas de grande qualidade e a pergunta óbvia é, tendo nós tudo isso, ainda por cima, sermos apenas 10 milhões, não é? Somos uma cidade. Porque é que Portugal tem degredido tanto nos últimos 20 anos, pelo menos nos últimos 20? Porque é que empobrecemos tanto? Porque é que estamos dependentes do exterior? E eu digo-lhe com toda a clareza, foi os partidos políticos que conduziram, por alguma das razões que eu já expliquei, por outras, que conduziram, que geriram o país da pior maneira possível, não é? Gastando dinheiro sem critério, com uma promiscuidade com os negócios, com o enriquecimento das elites. O Sócrates é apenas um exemplo, não é? Mas há muitos, sabemos, aliás, muitos estão presos. Quer dizer, não é possível que um país tenha 9 milhões e 900 mil pessoas a trabalhar todos os dias e tenha 50 mil ou 100 mil que roubam o país e destroem o país. Só que esses 50 mil, ou sejam quantos forem, são os que têm o verdadeiro poder e que tomam as decisões. As decisões erradas, de fazer autoestradas que não precisamos, aeroportos vazios, e ao contrário, não terem feito caminho de ferro, vias de caminho de ferro novas, que era aquilo que precisávamos, que malbarataram o dinheiro com parcerias público-privadas e com despesas, quer nas autarquias, quer no governo central, perfeitamente despodoradas, não é? Nós, de terem enfraquecido o sistema financeiro que está à tanga, não é? Agora, porquê? Porque andaram a financiar coisas loucas, não é? Coisas que não passavam para a cabeça de ninguém, e por isso eu digo, eu ando há 15, 20 anos a bater-me contra isso, e lamento muito que os meus concorrentes, os candidatos, não tivessem mexido durante todos estes anos uma palha para corrigir isso, e portanto, é evidente que enquanto não limparmos a casa, e é esse o meu objetivo, muito sinceramente, como candidato à Presidência da República, o meu objetivo é muito simples, é limpar a casa, é denunciar permanentemente tudo aquilo que eu veja que está a prejudicar o país, seja em investimentos, seja em corrupção, seja em alteração de políticas permanentes, desorientadoras de um sentido de direção para o país, Eu não permitirei que isso aconteça, com penas de todas as penas. Este novo governo dá garantias dessa limpeza? Eu gosto muito de prever o futuro, sempre o fiz. Tudo aquilo que eu disse foi no sentido de prever o que ia acontecer e a generalidade das coisas que eu previ aconteceram, infelizmente. A minha previsão, vale o que vale, não é de que dificilmente isso vai acontecer. E dificilmente por uma razão, ou por várias razões. Primeiro, porque são os mesmos. Nós temos neste governo caras, que são as mesmas caras que já conhecíamos antes, que eu critiquei muito no passado por aquilo que estavam a fazer de errado, no meu ponto de vista, e que depois se verificou que era errado. Nenhuma destas pessoas foi contra as autoestradas que andavam a ser construídas e que hoje percebemos que foi uma loucura. Ninguém estava contra com a corrupção resultante, por exemplo, da construção e da valorização dos terrenos nas periferias das cidades, em vez de manutenção dos centros urbanos, não é? Tudo isso aconteceu perante os olhares impávidos das pessoas. E são os mesmos que hoje estão no governo, não é? Por outro lado, existe excesso de amiguismo. Nós vimos, nomeadamente, famílias inteiras estão relacionadas, estão no governo. Isso é bom para a democracia portuguesa. Eu não tenho nada contra as pessoas individualmente, mas tenho contra o método. Portugal não tem ministros suficientes para que não tenham que ser marido e mulher, ou primos, ou tios, ou amigos de longa data. Porque isso não faria grande diferença se nós não tivéssemos uma história recente de corrupção resultante desse amiguismo, não é? Temos uma história recente. E, portanto, porque é que este governo, com os mesmos métodos, vai ter resultados diferentes? Eu não prevejo que possa ter. O principal critério de escolha não é a competência? É, mas a primeira competência de qualquer ser humano é a seriedade, a honradez e a independência de pensamento. A existência de uma estratégia, de um projeto. E eu não vejo essa competência, não a vi no passado. Repare, estou a falar de coisas concretas, detesto falar de abstrações. Os meus opositores falam de abstrações, eu falo de coisas concretas. Nós deveríamos ter privilegiado os bens transacionáveis, aqueles que sofrem a concorrência nacional e internacional. Deveríamos ter privilegiado as exportações. Não o fizemos, privilegiámos os setores da economia, dos bens não transacionáveis, do mercado interno, quer dizer, os grandes grupos económicos que estão no país. O sistema financeiro, o BES, o BPM, a PT, a Ongoing, a Visabeira, enfim, andámos a fazer e, por exemplo, na OPA da SONAI, a PT, criou-se uma aliança entre o Estado, o Primeiro-Ministro e alguns desses grupos económicos para inviabilizar a OPA de um verdadeiro empresário. Valorizou-se lobbies? Valorizando os lobbies. Valorizando e privilegiando esses lobbies e comprometendo dinheiro dos contribuintes, nomeadamente da Caixa Geral de Depósitos, nesses negócios. Dinheiro que está a ser perdido e que conduziu aos prejuízos que a Caixa Geral de Depósitos tem tido ultimamente. Portanto, reconhecer isto seria um ato de seriedade. Ora, nenhuma das pessoas que está no governo reconheceu isso. Ora, se não reconheceu o erro, como é que eu, pelo menos eu, como candidato, poderei ter confiança de que vão ter atuações muito diferentes destas? Não posso ter. Claro que vou esperar para ver, não é? Mas o meu grau de confiança é muito limitado e, portanto, eu já disse, se for Presidente da República, se há primeiro sintoma que eu vejo de que continuam os negócios entre a política e os grupos económicos que não sejam explicáveis, porque há negócios que podem ser explicados e então as pessoas explicam-nos. Se continuar a verificar que não há transparência, os contratos são feitos, mas os portugueses não têm acesso a esses contratos. Bom, eu tentarei que isso não aconteça, em primeiro lugar, mas se acontecer, eu não hesitarei em dissolver, em primeiro lugar, naturalmente, mandar mensagens à Assembleia da República denunciando isso, mas se a Assembleia da República se mantivesse indiferente, eu não hesitaria em ir para eleições. Ou seja, as pessoas podem acreditar que comigo Esta situação de promiscuidade entre os negócios e a política acabou no dia em que eu chegar ao Palácio do Belém. Este acordo à esquerda será sustentável para uma legislatura de 4 anos? Tenho algumas dúvidas, não é? Porque é evidente que não tendo o PC e o Bloco de Esquerda aceito irem para o Governo, tendo limitado o acordo àquilo, àquela parte que eles defendem, e eu compreendo com razão, como seja devolver algum dinheiro às famílias da classe média, que é que tem, foi mais sacrificada, e isso eu percebo, mas limitaram o seu acordo a isso e não concordaram com o combate ao desemprego, ou com o crescimento da economia, ou com potenciar as empresas portuguesas. Pelo contrário, têm uma posição nem sempre clara relativamente às empresas, e são as empresas que fazem a economia, são elas que criam os empregos, são as empresas que fazem as exportações, são as empresas que inovam, que tornam o país mais competitivo. E, portanto, uma certa desconfiança desses partidos em relação às empresas não é boa para a economia, não é boa para o país. Portanto, havendo essas clivagens tão claras e não tendo os 4 partidos conseguido ou querido entender sobre estes aspectos, que são os mais importantes, eu tenho que assumir que há uma desconfiança grande entre eles, não é? E cada um tem o seu projeto próprio, que na altura própria vão tentar valorizar com objetivos eleitorais na fase seguinte. Porque essa é a tradição portuguesa, infelizmente. Cada partido defende a sua posição eleitoral, está em campanha eleitoral praticamente permanente e não valoriza muito o interesse nacional, ou pelo menos não o expressa, a não ser de acordo com as suas ideologias, e não fazem nenhum esforço para confiar uns nos outros. Bom, com este clima e este modelo político, é evidente que muito dificilmente chegarão ao fim da legislatura, acho eu. Coloca-se o risco de uma situação caricata, que é os partidos à esquerda apresentarem uma moção de censura durante a legislatura? Talvez não cheguem a isso, porque isso seria demasiado claro, e uma das coisas que me desagrada nos partidos políticos portugueses é a hipocrisia. É crerem uma coisa e dizerem outra, não é? Quer dizer, e arranjarem sempre desculpas para esconder as suas posições. Portanto, eu não creio que seja fácil chegar a uma moção de censura, mas o que vai acontecer com alguma probabilidade é vir uma diretiva qualquer da União Europeia, o PS defender essa diretiva e depois os outros partidos, o PC ou o Bloco de Esquerda, votarem contra. Se fizerem isso 2 vezes, bom, quer dizer, o Presidente da República tem tirado aí as conclusões, porque o Governo deixou de governar, não é? Deixou de ter uma maioria para governar. E como o PSD já avisou, também mal a mover, de que não está aberto a cooperar, como eles dizem, com o Partido Socialista, e não se trata de cooperar com o Partido Socialista, trata-se de cooperar com o país, com as necessidades do país, porque não se devia, pelo menos, dizer nós estamos contra, antes de saber contra o quê, quando chegar uma lei, se o PSD concordar com aquela orientação da lei, vai votar contra apenas porque ela é originária na esquerda, é uma estupidez. Ora, portanto, este caldo de cultura partidário está a destruir o país, e é por isso que nós precisamos, na Presidência da República, alguém que interrompa este ciclo de destruição, alguém que seja suficientemente independente deste sistema meio corrompido politicamente, diga-se agora, em que as pessoas, um diz branco, outro diz imediatamente preto antes de pensar, em que temos vivido, campanha eleitoral permanente, que não construímos um país com base nisto. E já verificámos que a reforma não se vai dar entre estes partidos. Tivemos eleições e continuamos no mesmo, se não pior. Portanto, só um Presidente da República suficientemente independente e corajoso, porque é preciso coragem, é preciso arriscar, tem que ser um presidente que se arrisca a ter adversários, se for caso disso. Deve evitá-lo, naturalmente. Foi eleito por todos os portugueses, deve manter uma boa relação com todos os portugueses. Mas, se verificar que o bem do país, o bem da economia portuguesa, o bem dos cidadãos portugueses, precisa de medidas, pronto, tem que as tomar, e se elas forem desagradáveis para os partidos, tanto pior, e se isso conduzir a uma dissolução da Assembleia da República, que não é desejável, tanto pior. Mas, pela minha parte, nunca hesitarei em fazer isso. Ele falou há pouco gosta um pouco de fugir à futurologia, mas pode-se dizer, ou é um erro dizer-se que já há vencedores antecipados ou vencedor antecipado? Eu penso que é um erro, ainda estamos longe de saber onde é que isto vai. Tudo depende dos meios de comunicação. Se os meios de comunicação, nomeadamente as televisões, optarem um posicionamento antidemocrático, antinacional, diria eu mais, de privilegiarem os seus amigos, uns de um lado e os outros do outro, e não tiverem uma informação isenta e com igualdade de oportunidades para todos os candidatos, bom, a democracia não funciona. A desculpa que têm é das sondagens. Bom, isto é um círculo vicioso, uma pescadinha de rabo na boca. Estão com mais votos nas sondagens porque estão permanentemente na televisão. Alguns, há anos. Por outro lado, não apresentam ideias, propostas para o país, concretas, claras, e não querem confrontar-se com os outros candidatos que as apresentem. Os portugueses não são burros. Quando tiverem dois candidatos, um a apresentar propostas que eles compreendam, que beneficiam o país, e o outro a enrolar as questões, eu não tenho dúvida de onde é que os portugueses vão votar. Mas se isso não acontecer, se a minha candidatura não tiver oportunidade de chegar às grandes multidões de eleitores, claro que eu ando aqui aos mercados, às feiras, a contratar pessoas que mostram apoio, mas são um número reduzido, a televisão é que permite isso. E se os portugueses se habituaram ao longo dos anos a ver as mesmas caras na televisão, todas as semanas, etc., é natural que eles simpatizem mais do que apoiem, simpatizam com o candidato, não é? Por esta ou aquela razão, e votem nele, esquecendo-se que andamos nisto há 30 anos, em que candidatos muito simpáticos, que vão muito à televisão, o José Sócrates andou na televisão meses e meses antes de ser candidato pelo Partido Socialista à Primeira-Ministra. E os portugueses, só porque engraçam com a cara e votam nele e não pensarem que já não foi um, nem dois, nem três que aconteceu, que os enganaram, que lhe disseram que iam fazer uma coisa e chegaram ao governo e fizeram outra, ou à Presidência da República e fizeram outra, e que não mostraram ter a seriedade e a honradez necessárias para um cargo tão elevado, bom, quer dizer, então são os portugueses, são os culpados, e paciência. Mas para já, a culpa reside nos meios de comunicação e na sua, que também defendem interesses eles próprios, não é? No fundo, as grandes empresas do regime são aquelas que estão todos os dias a pagar os anúncios e as promoções, empresas como a EDP, que é o maior, de longe, o maior consumidor de televisão em Portugal, ou a nós, ou, enfim, e portanto os meios de comunicação acabam por estar ao serviço das oligarquias que estão a destruir o país e dos seus agentes candidatos, em vez de escolherem o bem do país e a mudança, porque é da mudança que se trata. Esse critério de dois pesos, duas medidas, falta de audiência, causa logo um desconforto e alguma desmotivação? Não, desmotivação não, quer dizer, a minha desconforto às vezes causa, é evidente. Agora, desmotivação não, eu ando antes do 25 de Abril, lutei contra o regime anterior, fui candidato, quando era ainda mais difícil de ser candidato, com o regime, em que se era preso, etc. E filo com toda a naturalidade e não me considero especial por o ter feito. Depois do 25 de Abril, estive no Parlamento, bati-me por mudanças, e verifiquei que era impossível, não é? Critiquei publicamente pessoas em que eu tinha grande admiração, até o engenheiro Sócrates, eu pensei que poderia mudar o país e não mudou. Depois fiz alguma coisa como empresário, mas isso, enfim, era independente, só dependia de mim. E agora estou nesta candidatura pela mesma razão, servir o meu país. Servir o meu país é isso que eu estou a fazer e, portanto, esse serviço existe. E a minha principal motivação é essa, servir um país que eu gosto muito.